Atlântida, Atlântida, Atlântida. É aí que o homem se entrega. Ah, ele se entregou bem rapidinho, né? É aí que o cara entrega, rapaz. Se é ou não é, troca. Estamos chegando, 1 da tarde, com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, e para todo mundo pelo atlântida.com.br. Muito obrigado pela audiência, você que coloca o Pretinho na condição de um programa de rádio mais ouvido neste horário no sul do Brasil. É por isso que a gente tem a parceria aqui da Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Sorte é presentear seu amor com celular com TV grátis por apenas R$499 só na Colombo. E Coca-Cola, comemore do seu jeito. Não quer trocar comigo, Marelo? Eu queria só hoje fazer com esse aí, não dá? Não. Só pra experimentar, pode ser. Obrigado. Estamos rapidamente trocando os fones aqui. Desculpa aí, obrigado. E aí, Everton Cunha? Boa tarde, tudo beleza, bem? Beleza, querido? Boa tarde aí, Porazinho. Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo. Maurício Amaral? Tudo. Aê, fala, Pianges. Vamos lá, beleza. Dessa rodada antes de te apresentar aí pra tu poder engolir, cara, o que tu tava assistindo. Eu senti a bondade no teu coração agora, mano. Pô, eu sou um cara bom, cara. Um PNC já ia... É, exatamente. Eu, no caso, diria Piaja. É verdade. Foi muito bondoso, obrigado. Foi bondoso, esperei tu engolir, tu não engoliu. Não consegui. Não deu tempo. Saber que é impossível engolir duas crencracker em um minuto. Duas o quê? Crencracker. É impossível. Já fizeram um concurso mundial. Tá no YouTube, parece. Os caras não conseguem. Um minuto, duas crencracker, é impossível. Não rola. Tá bem, meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico. Vamos assim, nesta formaçãozinha, até as 2 da tarde. Começando este programa de terça-feira, dia 8 de junho de 2010. Sol aqui. Batendo palmas, né? Uma salva de palmas a você que é citricultor. O que faz um citricultor, Everton Cunha? Cuida das frutas cítricas. Quais são as frutas cítricas, Marcos Pianges? É acidinha, aquela que dá coisa na boca. Citrus. É acidinha. É morango. Não. Strawberry. Não. É laranja. Sim. Limão. Bergamota. Bergamota. Boa. Abacaxi. E aquela laranjinha pequena. Abacaxi também, é pocã. Cítrico. Também. A bergamota, pocã, é. Acho que abacaxi não é cítrico. Não sei se abacaxi é cítrico, é limão, acho que não lima, é. Limão laranja, é. Bergamota. Essas coisas cítricas, a cítrica, abacaxi não é cítrico. Será que o abacaxi não é? O abacaxi dá azia, mas. Olha, eu tenho certeza que a gente vai receber o e-mail dizendo abacaxi é cítrico. O abacaxi é cítrico. Bota no Google aí, abacaxi cítrico. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Obama diz que quer chutar o traseiro dos responsáveis pelo vazamento de petróleo no Golfo do México. É que a expressão chutar o traseiro em português é muito distante do que significa esta expressão dita em inglês. E pena que a gente não tem aqui um tradutor, né, cara? Seria o Potter. O tradutor a gente até tem, África. Todo mundo sabe o que significa. Mas o presidente dos Estados Unidos dizer isso, a intenção é outra. Exatamente. O ecossistema da região levará anos para se recuperar dos danos causados pelo vazamento. Se é que vai se recuperar. Sim, porque até 2012 não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Agora vamos combinar. O Obama é medíocre, né? O Obama, como líder mundial, como presidente dos Estados Unidos, é medíocre. Está aqui falando dos maiores fãs de Obama. É medíocre o governo do Obama até agora. Porque não faz nada e o que faz. Quer que ele faça uma guerrinha pra ser bom? O que faz é atrapalhado. Não deu tempo de fazer qualquer coisa. Atrapalhado. Ainda não deu tempo pra ele. Não, só, o problema não deu que tempo, que é, um ano, dois anos é já. É que criaram uma expectativa que ele ia mudar os Estados Unidos e o mundo em dois anos. Não tem como, não é assim, cara. E ele não vai mudar. Não é assim. Não vai mudar. Mas ele tá trabalhando. Que ele tá chutando, dando essas declarações bobas aí, cara. Que declaração mais estúpida, cara. Não tomou nenhuma atitude, vai mas lá que, eu gostaria que de chutar faça, na cara? Bunda. Que coisa, imagina se mergulhe lá. Imagina se ele vai lá e fica sentado em cima do vazamento. Super vai fazer, cara. Eu não fui eleito presidente da nação mais poderosa do mundo pra te responder isso. Imagina se tu fosse um cidadão norte-americano. Cala a boca, tu já foi presidente de Grêmio Estudantil, Pianges? Não. Então, foi síndico, Pianges. Não foi nem líder da turma dele. Não foi. Não, é ridícula essa administração. Já teve uma banda, né? Uma banda que era o líder. É medíocre. O Obama é medíocre, cara. Tá bem. Então, quando tu for presidente dos Estados Unidos, eu vou esperar. Liberdade. Obama é um hippie, o hippie. Dia da liberdade de imprensa foi ontem, Pianges. Deu. Tá bom. Hoje já não pode falar tudo aquilo que... Órgãos públicos funcionarão em horário especial nos dias de jogos do Brasil na Copa. Aliás, nós queremos convidar a nossa audiência para que nos dias de jogos do Brasil pela Copa do Mundo estejam conosco durante a transmissão, assistindo ao jogo do Brasil pela RBS TV. É isso aí, junto com a galera do Pretinho. Vai lá, liga a TV pra ver o jogo e liga também o rádio na Atlântida. Só pra ver o que acontece. Que a gente vai estar vendo o jogo também, todo mundo junto, entendeu? Nós vamos fazer o jogo dos camarões também, Magnata, aqui na rádio. Não se cruzar, né? Podia comentar o jogo de camarões, o que tu acha, Magnata? Vamos falando, né, Paulo? E surgiu uma denúncia. Que denúncia? Os jogadores da Coreia do Norte, no intervalo, fazem troca de jogador irregular. Troca o time todo e ninguém nota. Troca o time todo entre os caras novinhos e ninguém nota. É verdade. Tá bem, então tá dado o recado, né? Jogo do Brasil é olho na RBS TV e ouvido na Atlântida. Então, os órgãos públicos vão funcionar em horário especial nos dias de jogos do Brasil. Nos dias em que houver jogo da seleção brasileira, às 13h30 da tarde, o expediente será encerrado às 14h. Quando a partida ocorrer às 11, o expediente será interrompido às 10h30 e reiniciado às 14h30. Certo. Isso daí é aonde isso? É o órgão do Brasil. É o órgão do Brasil. Tá tranquilo, né? Estão podendo, né? O Brasil tá emprestando dinheiro agora até pra FMI, né? Órgãos públicos. Um órgão público, um posto de saúde. Aí não. Serviços essenciais como saúde. Deve permanecer algum plantão. Secretaria da Fazenda, essa Receita Federal, essas coisas aí que param, as essenciais não. E mesmo assim param, será que não para mesmo tendo plantão? Acho que não, né? Dependendo do serviço prestado, também nem precisa de plantão. Acho que é a varrição de rua, serviço interno ali é que deve parar. A gente tava vendo agora há pouco uma matéria no Jornal do Almoço aqui pro Rio Grande do Sul, Maurício, e aí rolou um gol do Júnior, não lembro em que Copa, mas enfim, um gol contra a Argentina, um golaço do Júnior. 82, é isso aí. Daí o Júnior comemorando, eu olhei aquilo, me emocionei, cara, porque eu me lembrei daquela época em que eu olhei aquele gol ao vivo, cara. E fiquei pensando, pô, hoje em dia um gol da seleção já não me emociona mais, já não tem mais aquela verdade, cara, que tinha naquela época. Mas eu acho que não é só seleção, eu acho que o futebol virou um negócio. Não, é por causa do futebol, o negócio que virou futebol. Não, mas eu acho que tem junto com isso a nossa mais, mas eu acho que tem a nossa idade, porque nós já vimos trocentas mil copas. A gente mudou, é verdade. E tem a ver com o fato de ainda não ter começado a Copa, porque se o Brasil passa para as quartas, passa na semifinal, a gente vai enlouquecer. Deu o gol do Brasil, Ronaldo na final contra a Alemanha em 2002. Ah, vibrei pra caramba. Claro, porque campeão mundial e tudo mais. Isso. Mas não é a mesma coisa, cara. Não, aquele gol do Júnior, não é a mesma coisa. Saiu dando a sambadinha já. O cara saía assim, não sabendo para onde comemorar. Sim, não sabendo, aquela emoção de estar fazendo um gol na final do campo. Mas pra nós não é, então não temos mais 15 anos, né? Pô, a gente é de uma geração, eu e o Maurício, pelo menos, somos de uma geração que passou 24 anos sem ver o Brasil ganhar uma Copa, né, cara? Tinha a geração 24! A geração do Pianges já viu em 94, viu em 2002. Vocês são um pouco mais velhos, eu não sei se vocês lembram de 70 e tal. Enfim, né? E tem uma outra, tem o glamour de cada país. Em 70, cara. Nasci em 67. Eu não acompanho. Eu tinha 3 anos. Louco, que louco, cara. 67 tu nasceu, mano. Tá uns hippies lá. Tem o glamour do país, tem o glamour do país, tem uma série de coisas que ficam rodeando cada Copa do Mundo, que umas mobilizam mais, outras nem tanto. Isso tem sentido. É que essa seleção é feia, né? Essa seleção não mobiliza. Não tem. É só os patinhos feios, né? Exatamente. Não é Juninho Melo, né? Felipe Melo. Júlio Batista. O lugar que a Copa vai acontecer também, por enquanto, tá difícil da gente se envolver e se apaixonar, porque só tem aquela coisa da África, mais um sentimento de querer que o país seja bacana e que melhore a vida, do que necessariamente aquela coisa da Alemanha, por exemplo, que a gente já estava acompanhando. Impressionando desde o começo, né? Do outro lado do mundo, lá, quando foi no Japão, na Coreia, que a gente acompanhava. Existem várias dúvidas sobre essa Copa da África aí, né? E aí os caras vão pensar exatamente isso em 2014. Ah, no Brasil, tomara que melhore. Cara, mas voltando a isso que o Fetter falou, da comemoração do jogador, eu baixei na internet e assisti um documentário chamado Eu Marquei um Gol na Final da Copa do Mundo, que o diretor vai lá e entrevista 32 jogadores que marcaram gol na final da Copa do Mundo. Demais isso aí, cara. Ao todo, caras que fizeram gol na final são 55, mas vivos são só 32. Sim, claro. Ele entrevistou todos os caras que ainda estão vivos e marcaram um gol numa final de Copa. Ah, demais. E, entre, e aí, enfim, entrevista um monte de gente e aí tem o que os jogadores acham que foi o gol mais emocionante, o gol mais importante numa final de Copa. O Brasil de 70 é citado e tal, mas tem um gol que, assim, que eu nunca teve destaque na minha memória, e por causa desse documentário ganha um destaque, que é o do Tardelli, acho que na final de 82. Itália e Alemanha. Que o cara faz Itália, um gol, e é bem isso que eu tava falando, o cara fazer o gol e ele não sabe o que faz. A emoção é tão absurda que ele sai correndo, olhando, ele não sabe o que faz, ele começa a chorar e a gritar. Uma imagem também de 82, aquele gol do Falcão contra a Itália, né, cara, que o Falcão sai comemorando, saltando as veias do pescoço. Assim. Ah, eu não queria ir tão longe assim, cara, mas eu, quando faço um gol na HD lá, eu fico assim. É sério, pra tu ver, cara. Mas olha aqui, ó, tudo tem a ver com o que a gente tá acreditando e como a gente se identifica. O gol que definiu o título da Itália, agora foi o de pênalti, o lateral esquerdo, não é o Zambrotta, né? É o Grosso. Pô, quando ele faz aquele, dá aquele canhotaço e mata a Copa, pô, ele sai correndo feito louco, cara. E a Copa inteira enlouquecida. Aliás, a Itália toda enlouquecida. Tá bem, que é um assunto sensacional esse. Estamos na semana da Copa, né, amigo? Semana da Copa. Aliás, eu queria deixar de sugestão para os nossos queridos ouvintes o blog do nosso querido Marcelo Reck, que está acompanhando a Copa direto, é o nosso diretor de operações aqui de produto da RBS. O cara ele tem um blog chamado Copa Franca, que virou, ele inaugurou ontem este blog, chegou na África ontem, inaugurou ontem o blog, e hoje já é página de Zero Hora, o Copa Franca, é sessão de Zero Hora. Na França seria ideal, né? Copa França, Copa Franca. Não, é Copa Franca. Ah, tá. Então dá uma olhada lá, clica em rbs.com.br/Copa Franca, e tem exatamente uma foto do estádio, né? Da panela africana, aquela. Sim. E um esgoto a céu aberto correndo do lado cara. São os contrastes da Copa do Mundo. É o que veremos no Brasil também. Sem dúvida. Bom, foi liberada a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2010. Os valores poderão ser sacados pelos contribuintes a partir de 15 de junho, ainda que, como a gente tenha falado ontem, alguns já tenham até gasto esta grana, né? 32 mil. No banco. 32 mil, Guri. 32 mil reais de imposto de renda. Pode crer, talvez um dia você entenda. Ganhando na Mega Sena. Só assim pra ter minha grana. Cadeirinha especial para crianças em veículos será obrigatória a partir de amanhã. Motorista pode pagar R$191,54 e ganhar 7 pontos na carteira se não cumprir esta regra. Pô, 7 pontos! Cara, eu adoraria poder falar, mas não vou falar sobre isso aqui. Não vou falar, porque eu vou angariar a antipatia de muitos pais, aqui os xiitas. Porque, cara, na boa, assim, ó, eu sei qual é a forma mais segura de eu carregar meu filho no meu carro, entendeu? Não vem querer me multar se tu achar que eu tô carregando de forma errada meu filho no meu carro. Então, é isso aí. Queria falar, tá falado. Você já bateu o carro, cara? Agora falou. Cara, os caras fazem testes lá, né? Cara, sei, eu também não acredito neles. Cara, tô contigo, assim, mas... O meu filho tem altura suficiente pra ir sentado no banco de trás com um cinto de segurança. Independente da idade. Independente da idade. É isso aí, acabou. Eu volto a bater na tecla dos anões, cara. Os anões deveriam ter cadeirinha. Claro, cara. É uma discriminação com os anões. O MC Anão, vamos fazer esse teste aí. Mas os anões também têm que usar cadeirinha. Eu até te entendo, Fetter, mas a lei tem que ser pra todos, senão não tem como esses anões, cara. É que tem tanta lei estúpida aí, né, cara? Tem, mas acontece que se for aberta a exceção. Não tô dizendo que esta lei seja estúpida, tô dizendo que tem tantas leis. Claro, mas acontece se for uma lei ou não existir a lei baseada numa responsabilidade e consciência tua, fazendo valer pra 160 milhões de pessoas hoje no Brasil. 161 milhões de coitados. Vai ter uma mortalidade absurda. É, né, Marcelo? É verdade, tem notícia aqui, Marcelino, vem comigo. É verdade, Marcelo. Preso após mostrar o pinto durante a festa de casamento. Ele não tinha muito o que fazer, né, Marcelo? Mostrou o pinto. Mostrou o pinto, era a herança que ele ia deixar pra mulher dele. É verdade, ele não era noivo. Em barco. Ah, não era o noivo? Não. Obrigado, produção. A produção tá me avisando aqui. É verdade, a produção avisou, Marcelo. Olha o rato aqui. Para que eu vou pegar o ratinho. Para que eu vou pegar o ratinho, Marcelo. Peguei o ratinho. Não é o meu rabo, Marcelino. Peguei o rabo. faz carinho, morde ele, morde ele. Peguei já. Pessoal, homem, sem viscerais, pode passar aqui e pegar o rato. Voltando, chama o Dudu lá que trabalha na Esther Service. Casal inglês é flagrado namorando no jardim do Google Street View. Namorado de amantes. Não é eram casados? Estavam traindo seus maridos? É verdade, Marcelo, era uma conviada. Pelo Google, o Google.com, né? Dizem que é muito bom esse site. É verdade. Assaltantes fazem lanche durante assalto a consultório dentário em Porto Alegre. Eles estavam com fome, né, Marcelo? Cala a boca, Marcelino! É verdade, Marcelo. Os assaltantes entraram durante a madrugada. Arrebentaram a fiação do alarme. É, arrebentou, arrebentou, tocou o alarme. Cala a boca, Marcelino, pra que serve alarme, eu me pergunto. Pra que então? Que serve, Marcelo? Se o ladrão vai lá e rebenta com a fiação do alarme. Eles rebentam, Marcelo. Reviraram o local e ainda fizeram um cafezinho e comeram um doce de laranja. É, metade docinho de laranja, Marcelo, olha só como é que tá. Cala a boca, Marcelino. Cala a boca, Marcelo. Foram levados cheques de clientes, celulares, telefone, aparelho e ninguém foi preso. É, nunca é preso, né, Marcelo? Cadê a polícia? Cadê a justiça? Polícia? Cadê a justiça? Cadê, Marcelo? Eu me coloco aqui. Cadê, na posição de porta-voz da sociedade acuada nesse momento. É verdade, porque Marcelo. A sociedade tá vestida de branquinho, fazendo protestinho na esquina. Narizinho de palhaço, né, Marcelo? O narizinho de palhaço. Tá acuada. Cala a boca, Marcelino, deixa eu falar. Você aí, general da polícia... militar brasileira. Você aí, general. Polícia militar. Eu me coloco aqui à disposição. Okay, Marcelo se coloca à disposição. Eu quero uma palavra das autoridades. É verdade. Cala a boca, Marcelo. Aqui não faz nada. Nós queremos. Não fazem nada. É verdade, não faz nada, Marcelo. Não faz nada. Eu posso ir nem no dentista. Não pode ir no dentista tratar o canal, né, Marcelo? Cala a tua boca, Marcelino. É comigo mesmo. Vai, Pikachu. Acabou. Olha o rato ali. Larga o gato, sai daí, pi! Hoje eu tô antigo. Me assustei hoje. Vi uma ML na rua. Que é uma Honda ML. Não, Yamaha. É, não, Honda. ML Honda. Honda? CG 125 ML. ML, 125 ML. E o senhor proprietário dessa moto, com cuidado com essa moto, que era uma coisa impressionante, era zero. E ele botou a para-barro. Uma ML com a para-barro, com para-lama. Olha, parabéns. Ou seja, acabou com a ML. Sim! Você se lembra daquelas bicicletas de antigamente que tinha as fitinhas nos punhos? Claro. Cara, a ML era toda incrementada. É. E eu fiquei apavorado, porque uma ML tem um ano o quê? De 78, por aí, 78. Novinha. Por aí. E logo depois vi um gay antigo, cara. Um gay antigo? Uma bicha velha. Não, um popular bicha velha. Um gay naquele modelo antigo, entendeu? Que ainda tem um jeito de caminhar. Ah, mas um gay atual, porém retrô. Não, ou um gay velho. Um gay retrô. Eu sou um homossexual retrô. Um gay retrô, entendeu? Não é tipo um gay Leila, moderno. Tipo Leila, assim, tipo Leila. Aquela boca, porra. É. Entendeu? Ele tava com um blusãozinho, uma calça de brim, um sapato. Ele tava de sapato. Então ele caminhava na calçada, assim... Ah, dançando. Ah, não, sim. Um gay de sapato velho. Elegante, elegante. Que é isso? Um gay de sapato velho, né, cara? Claro, de sapato, entendeu? Bacana, é, modelo antigo. Talvez homossexualismo seja como tatuagem, fica feio depois de uma idade, né? Não, mas ele não. Talvez. Mas ele não era velho, sim. Entendeu? Ele devia ter uns 35 anos, mas ele é modelo antigo de gay. Sim. Modelo antigo de gay. Hoje o gay é mais. Gay ou gay clássico. Um classic gay, né? Classic gay. Classic um gay contemporâneo. Bonito, mas enfim, tudo bem. Muito bom. Eu só queria pedir desculpas aos homossexuais mais antigos. As bichas. E aos novinhos também, né? E pedir desculpas em nome do Piantes, que, cara, não pode comparar a homossexualidade depois de velho com uma tatuagem. Eu falei, não. Talvez, né, cara? Não, talvez, mas eu acho que sim, né? Acho que sim. Tatuagem fica aquela coisa acho borrada. Que vem assim, até os 30, isso. Vai tranquilo. É que tem uma coisa também, depois de uma certa idade. Toma jeito de homem, né, cara? O ser humano abre mão da sexualidade, né? É, depois dos 30, toma jeito de homem e para de ser com essa viadagem, né, cara? Lá pelos 98, 99. Ser humano abre mão, né, cara? Prefere, enfim, vai daí, Pipa, pra gente não se enterrar mais. Isso, português dirigindo o carro quando o freio começa a falhar. Com muito sacrifício, conseguiu parar o carro arrastando os pneus no meio fio e tal. Aí falou pro filhinho dele: fique me esperar por aqui que eu vou pegar um mecânico para resolver esta situação. dentro de 10 minutos, voltou com o mecânico do lado, o mecânico examinou, olhou e tal, diagnosticou. Meu senhor, eu vou ter que sangrar o burrinho. O português puxou um 38, olhou pra ele. Se chegar esperto, meu menino, eu passo fogo agora. Explica pras mulheres, que é o burrinho. Sangrar o burrinho faz parte do freio. É, sangrar significa sangrar tirar como se sangra. Freio, Tirar o ar. Isso, de dentro dos caninhos do freio, por onde corre o líquido. Isso. Chamado olha fluido só. De freio. Muito bem. Cara, eu um sou técnico, tipo uma mulher. Assim, para. Eu sou mulher pra carro, mano. Eu não sei o que é frear. Mais ou menos, né, cara? Mais ou menos mulher pra carro. Completamente mulher a julgar pelo carro que tem. Sabe que ontem eu dei carona pro Calheiros e o Calheiros assim, ô meu, eu tentava apertar em todos os lugares, assim, onde é que abre o vidro aqui, meu? Deu, mano, tem uma manivela ali. É simples, é o método manivela, antigo, né? O método aí antigo. Roda essa manivela e o Calheiros não conhecia, cara, o processo da manivela. Não, é isso muito aí, moderno. Cara, é isso aí, eu já te falei, cara. Vai lá na tá Maxim bem, Peugeot, rapaz, fala tá com os caras lá. Ele gosta desse clima. Pede, assim, mas pede um com maçaneta. Esse clima doutor Bugiganga. O Maurício já foi lá na Maxim Peugeot, cara. Eu já fui, cara. Tá só esperando a ligação do Sandro lá. Sandro, liga pro Maurício aí, cara. Tem com manivela lá, tem ou não? Tem com manivela, claro. Eu vou lá. Claro que sim. Vai daí, Porezinho! Olha, tem aqui as frases que não se deve falar na cadeia. Quem mandou foi o André Campos de Floripa. Tá lá numa cana dura, né, meu? Aí tu larga. Eu odeio pelos, é por isso que eu me depilo todinho. Ah, essa cadeia aqui é mara. Nossa, que cheiro, quem é o porco que não tomou banho hoje? Eu duvido que tu matou mais de 30 com essa tua cara de boiola, tu não mata nem barata. Like a virgin, touch for the very first time, like a virgin. Ah, velho, o Corinthians levou goleada de novo. Por falar nisso, eu fiquei um pouco assustado. O Inter jogou contra o Corinthians na quinta-feira, né? Perdeu de 2-0 lá em São Paulo. E na sexta-feira, cara, eu vi muita camisa do Corinthians na rua, cara. Mas tem bastante galera corintiano morando em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Os caras ficaram aí. Ah, não. O jogo foi lá. Não, foi lá o jogo, exato. Foi lá. Aqui, ó, mais frases que não se deve falar na cadeia. Não, não, não. Não tem cigarro. Pra falar a verdade, eu odeio quem fuma, meu. Aí outra. Love's in the air. Ah, hoje em dia ninguém é totalmente hétero, sabe como é que é, né? Na prisão, cara, fala aí. Eu duvido tu me furar com esse estilete aí, eu duvido. André Campos de Floripa mandou as frases que não se deve falar. E o Porã Nu, não tá no blog do Pretinho? Não. Porã Nu? Não, aqui é só interno. Ah, interno, tá. Não, tem uma foto. Não, do agora cara me fala. Não, muito vai peludo, daí, né? Vai daí. Cara, vai tem daí. Um aqui, é um acidente na Avenida Bento Gonçalves e cadeira de bebê. É, daí Pretinhos, é o Jader Manfroy que manda aqui. Ontem presenciei e participei indiretamente de um acidente na Avenida Bento Gonçalves em Porto Alegre e lembrei de vocês. Eu vinha na tranqueira do fim de tarde na Bento, ali quase em frente da Igreja São Jorge, bairro Partenon, onde eu resido. Quando eu freio meu carro, seguindo o fluxo normal em horário da tranqueira, daí dei aquela olhada básica no retrovisor para ver se não vinha um desligado bater em mim e vi que o carro de trás freou, mas o de trás dele não. E afundou a traseira do carro do meio, que veio a colidir no meu. Ah, uma carambola. Exato. Como só escutei o barulho e senti o impacto, nem vi a dimensão do acidente até descer e ver o carro de trás do meu com a frente e a traseira toda amassada. É, nisso sai o cara do carro de trás do meu também, quando escutamos o choro de uma criança no terceiro carro. O carro que provocou o acidente. E um senhor por volta de 60 anos fazendo sinal de desculpas e ao mesmo tempo pedindo calma para nós que descemos rapidamente dos carros. Quando olhei para dentro do carro escutando o choro da criança, temi pelo pior, mas ela estava lá, a cadeirinha de bebê agora obrigatória. Pedi calma pro senhor, perguntei se estava tudo bem com a criança, que não parava de chorar. Ele disse que sim, que ela estava bem presa na cadeirinha. Isso prova que esta lei é indispensável para o nosso trânsito cada vez mais caótico. Precisamos dar um jeito urgente algumas alternativas para que não nos tornemos como São Paulo, onde para tudo a toda hora. Depois disso, fui ver o resultado do meu carro, que aparentemente não tinha nada, então tirei o carro dali com a chegada da PM no primeiro momento, já prestando atendimento. Cheguei em casa e fui ver meu carro e descascou e amassou a traseira, o para-choque saiu do lugar e ainda o porta-malas não tá fechando. No momento, só comemorei pela criança tá bem e nem me liguei nos bens materiais, o meu carro, por exemplo. Mas se o condutor do carro envolvido estiver ouvindo, manda aí um e-mail para jadermanfroy@gmail.com para a gente conversar. Ele chegou a me dar o seu cartão, mas esse também acho que perdi na correria da situação. Tá bem, manda aí um. Um vai tranquilo, querido. Pode ir tranquilo, querido. Pro vô do carro de trás e um planejamento. Planejamento, não é? Para os órgãos competentes de trânsito. Competente. Tá bem, pode ler em qualquer horário, não faz diferença pro Maurício mesmo quando o cara coloca. Como é que é? Não faz diferença pro Maurício mesmo. Não faz diferença colocar o horário. Pode ser qualquer um. Tá bem. Tá, mandou o Jader Manfroy, mas eu precisava salientar rapidamente mais uma vez, eu não sou contra a cadeirinha. Eu sou contra uma criança, né, solta dentro do carro, que nossa, é perigo de vida, mas né? Mas sabe o que é, meu, em relação ao altura da criança. Às vezes ela tem 1,43m e o cinto não dá conta, entendeu? Certo. Porque ela é muito pequenininha, certo, a estatura da criança, certo, é pequena. Então ela, certo, precisa de um assento de elevação. Isso aí. Isso é pra padronizar, né? É, pro, certo, cinto de segurança fazer efeito, entendeu? Certo, tá certo. Alguns carros, certo, mais bonitão, certo, assim, vem já alguma, com um alguma, isso mesmo. Vem mesmo? Vem. Pô, isso é maneiro. Mercedes-Benz, né? Pegaram essas paradas. É verdade, Pianger. Vem, puxa, mesmo. Ah, é? Não sabia, mano. Verdade. Bom, daqui a pouquinho tem os classificados do Pretinho. E ainda hoje temos aqui o cabelo no espaguete. Deixa eu ver quem é aqui no cabelo, Lauro, no espaguete hoje. É o Lauro, goleiro do Inter? É mesmo? Hoje é tu, Lauro. Me diverti bastante. Eu gosto de vocês. Vai daí, Pi. Olá, pessoal do Pretinho. Me chamo Camila, tô escrevendo, pois nessa semana temos o Dia dos Namorados. E eu, como uma namorada apaixonadíssima, gostaria de fazer uma pequena homenagem para o meu namorido Eros. Eros. Começa a falar de namorido, me dá um nojo. Nervos. Vai me dar um nojo. Vou tentar, vou tentar contar um pouquinho e como começou a nossa história. Bom, no final do ano 2007, lá estava eu, pernas longas, seis fartos. E fiquei órfão de pai em 2007. Opa. Órfão de pai e mãe. Pô. E com dois irmãos mais novos. Uma menina com 6 anos na época e um menino com 2 anos. Nos primeiros minutos o mundo desabou pra mim. Mas quando percebi que as duas crianças só tinham a mim e eu a elas, então resolvi assumir as crianças. Boa. Assim, com 17 anos eu tinha 2 filhos, 2 lojas e uma casa pra cuidar e sustentar. Conheci o Eros através de amigos e logo nós começamos a ficar. 2 meses depois, ele me pediu em namoro. E mais ou menos 2 meses de namoro, a gente resolveu morar junto. Ele, como um anjo na minha vida, assumiu as crianças e toda a bagagem que eu carregava. Sei que nada é por acaso e acredito nisso porque a pessoa que eu mais precisava apareceu na minha vida na hora exata. E tenho certeza que tem 2 estrelas no céu que olham por nós e que abençoam o nosso amor todos os dias. Hoje nós estamos namorando há 2 anos e 4 meses e temos 2 filhos lindos e super inteligentes. Filhos entre aspas. Sim. São os irmãos dela, né? Isso não precisa ser lido no ar. Ah, que bom. Tá, então não leia isso, né? Para aí. Você tá precisando de férias, Maurício? Só um pouquinho. Não, a pessoa quando não quer que leia no ar, bota a primeira frase. Bota lá, né, em cima. Não, mas só pro Maurício o e-mail, daí. Não leia no ar, Maurício. Eu só estou contando porque gostaria que vocês entendessem o quão especial ele é pra mim e pra que hoje a gente possa chamar de compartilhar essa história. Bem legal. Mas legal compartilhar a história. Ah, alta história, cara. E o nome do Magrão é curioso, Eros, é o Deus do amor, né? Com relação ao Leila deve saber. Deus do amor. Pronto. Com relação à homenagem, é simples. Gostaria de um te amo, Magnata. É grego. Eu te amo, Magnata. E se possível que passasse no programa das 6. Tá tudo certinho. Deu tudo certinho. Ela tudo não tranquilo. Queria que fosse lido, mas se foi, é pra ler no programa das 6. Pera aí. A só homenagem. Era só homenagem, mas como ela escreveu isso lá no final, aí ficou aí já era. Com relação a homenagem. A gente lê de novo assim. E ela diz aqui no programa das 6 que vai reprisar no sábado, dia 12 de junho, no Dia dos Namorados. Então ela já sabe, inclusive, que vai reprisar esse programa. Obrigado a todos vocês, Camila, de Balneário Camboriú. Pô, Camila. Um beijo, Camila. Mas que história. Desculpa que história. As bolas fora. Hoje ela tem, então, 19. 19 anos, faz 2 anos que perdeu o pai e a mãe, que continue. É um momento muito, muito, muito, muito, muito triste na vida de um ser humano, na transição adolescência, infância, adolescência, adolescência, fase adulta, perder um pai ou uma mãe, e pior ainda, perder os dois. Eu também passei por isso, eu tô falando. É verdade. É realmente muito complicado, não é fácil. Aí deu no que deu, né? Ficou igual. Nesse momento, cresce quem fica. É, porque no caso da relação, a mãe que morre, isso. O pai, a mãe se agiganta. E o pai é a mesma coisa. Por mais que a gente, às vezes, ache que não vá conseguir. Uh-huh. Mas a vida segue, né? Boa. Classificados do Pretinho! É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Classificados do Pretinho! Olá, pretinhos! Meu nome é Renata Ambrosini, de Gravataí. Queria ajuda de vocês para vender o meu carro. Trata-se de um Fiat Palio ELX 99, modelo 2000, série especial 5 estrelas, branco, rádio original de fábrica, estofado de veludo azul, 4 portas. Blue Velvet. Olha só! Blue Velvet. Que momento! 4 portas, vidro e trava elétrica, direção hidráulica, ar quente, farolete. Sou a segunda dona do carro. Está em ótimo estado, meu paliozinho. Não baixa nadinha de óleo nem de água. Peço 15 milzinhos, mas estou aberta a negociações. Sim, eu tô aberto também. Os interessados podem entrar em contato pelo e-mail ambrosini_re. Como é que é? ambrosini_re. Obrigado, Paulo. Me liguei, Magnata. @hotmail.com, tá bem? Ah, tá, e apesar de eu achar o Potter podre de sem vergonha, eu adoro ele. Adoro! Minhas amigas sempre dizem que eu nasci com o dedo podre pra escolher homem. Vai ver, é por isso. Tá bem. Chega. Valeu aí, Renata. Boa sorte. Caso tu não consiga vender aqui pelos classificados, leva teu carro ali na Homescar em Gravataí, fala com o Ronaldo e tá tudo em casa. Eu tenho um amigo que tem o dedo podre também. O cheiro. Realmente é depois que a gente tá junto. É o engravada, né? Meu nome é Everson. Moro em Joinville há 3 anos. Sou de São Leopoldo e com a ajuda de vocês quero vender minhas duas casas aí em São Léo. É o seguinte, um terreno de 360 metros quadrados, área construída de 100 metros quadrados, a casa tem 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem e área em toda a volta da casa. Ele tá pedindo 95 mil por essa. Pô, uma construtora interessa, né? 360, a segunda, né? Tem um terreno de 260 metros, é um pouquinho menor, quadrados, obviamente, com 2 casas, uma delas tem 2 quartos, sala, varanda, cozinha, banheiro e garagem, toda em madeira, e a outra é de alvenaria com 1 quarto, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e área na frente. Preço também 95 mil reais. Interessado, tinha que mandar o bairro aqui, querido, pra gente dizer. São Leopoldo. Interessados, enviar e-mail para Everson Alexandro Tomás, com Z. Alexandre Tomás. Tudo isso junto. Everson Alexandro Tomás, com Z, @yahoo.com.br. Vamos faturar! Vai lá, Almir, manda Vamos mais. Faturar, vamos ganhar dinheiro, vamos vender seu produto. Deixa o classificado Domi, vendo o Pitbull. Nome, estripador. Tem 2 anos, muito manso, não faz mal a ninguém. Vendo por R$1.000, ou troco por mão mecânica. E-mail para sembraço@hotmail.com. Tá aí, voltamos em seguida com o Pretinho Básico ao vivo aqui na Atlântida para todo o sul do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida, o melhor som do FM. Muito obrigado pela sua audiência e também para todo mundo pelo atlântida.com.br. São mais de 15 mil ouvintes pela internet, amigos, neste momento. Vocês acreditam nisso? Sem falar do quase 1 milhãozinho que nós temos ouvindo pelas antenas da Atlântida em todo o sul do Brasil. Rapaz, é uma responsabilidade violenta, né, cara? Uma rádio com esta audiência tem que ter alguém Copa do Mundo, né, cara? É verdade. Uma rádio com este tamanho tem que ter alguém na Copa do Mundo. E é pra lá que a gente vai agora, doutor Alceu. É Papa Beto. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Peter, vamos pra África, doutor Peter. Falar com o doutor Potter. Fala, Potter. Potter, estamos vivendo uma emoção sensacional. Fala daí, querido. Como é que tá, rapaziada? Beleza? Tá só de um lado. Agora tá só de um lado, pô. Agora tá bom. Arruma. Alô? Tá bom agora, tudo bem? Testa o outro lado, pra vocês aí, né? Só do lado esquerdo. Só tá do lado esquerdo. Só do lado esquerdo. Alô, mexe no cabo, mexe no cabo. Tem um homerzinho aqui. Acho que é cabo, é cabo. Homerzinho aqui. Ó, homerzinho. Homerzinho aqui, segura aí. Homerzinho, alguma coisa pra mim, por favor, aqui que tá... É alguma coisa... É alguma coisa do botão aqui, né? É cabo. Posso apertar esse botão aqui? Eu vou apertar esse botão aqui que vai arrumar a coisa toda. Som, tá... Som. Ai, não era pra acontecer. É uma piorada. Não era pra acontecer isso. Botê! Oi. Tá, e aí, meu querido? Fala pra gente aí como é que foi a chegada. Manda bala pra nós aí. Tá num canalzinho só. Enquanto isso, a gente vai fuçando aqui. Vai. Tá gripado, Potter? Perfeito. Seguinte. Aí, deu? Não tô gripado. Tô com a voz... Arrumou? Deu, né? Agora tá ok, né? A voz tá estranha. Bom, primeiro, boa tarde pra vocês aí, né? Sempre vou estar 5 horas na frente. Agora são 6:30 e quanto agora, hein? 42. 6:42. 6:42. Então, eu tô um pouquinho antes, então, de vocês aqui. Não, velho. Aqui é 1:42 da tarde, meu. Ele tá 6:42. Ele tá 5 horas na frente. Sim, eu vou estar sempre 5 horas na frente de vocês. Isso. Ou seja, no pretinho ali, das 6 horas, eu vou estar 11 da noite aqui, entendeu? Beleza, a gente já aprendeu. E agora eu tô... Quanto deu a Mega Sena agora, então, Potter? É, o que vai acontecer agora? Ainda não saiu. Ainda não saiu porque no Acre, né, cara? Tá bom. Tá, e aí, Potter? Mas já estamos aqui, né, cara? É, você sabe que a RBS pediu pra gente marcar que pela primeira vez em mais de 30 anos de Rede Atlântica mandaram um integrante dessa rádio, né? É verdade. Pra gente poder trabalhar aqui e fazer isso, né, cara? É, então demorou 30 anos para Atlântida mandar alguém para um dos eventos maiores, né, do planeta Terra junto com a Olimpíada. Eu até diria diferente, cara. Demorou 30 anos para aparecer alguém que merecesse ir. Olha! Pô, mas isso aí é um elogio grandioso para mim. É, né, brincadeira, pô. Grandioso. Eu tô aqui no IBC, que é o centro de imprensa, tá? Centro de imprensa onde fica, obviamente, a imprensa do mundo todo, são milhares e milhares de jornalistas, e a gente tem essa qualidade de som aqui que poucos outros veículos de comunicação no mundo têm. É verdade. A gente está dentro de onde tem a Rede Globo, a RBS, né? Aí tem TV Com e todos os veículos da RBS mesmo. E a gente está. Chegamos hoje, Rádio Gaúcha, chegamos hoje de manhã aqui, né? Sol, não faz tão frio como falavam. E aquilo que todo mundo fala, cara, é um inferno o trânsito. A gente em Porto Alegre, a gente em Floripa, tem um trânsito absolutamente maravilhoso que flui. É inacreditável. É um defeito grandioso que vai ser repercutido grandiosamente agora quando começar os jogos. O aeroporto hoje já estava lotado de pessoas de tudo que é lugar do mundo, né? E a gente vai fazer esse trabalho além do pretinho, dos pretinhos, né? Que a gente sempre vai entrar ao vivo, ou aqui pelo IBC, ou por algum celular, alguma linha, algum lugar aqui da Copa do Mundo. Também vai ter Zero Hora, vai ter Rádio Gaúcha. A gente vai se espalhar por tudo que der pra se espalhar aqui. É absolutamente multimídia. E o avião tu pegou com o Pelé mesmo, cara? O Pelé tava no teu voo? Cara, Pelé, o Casagrande, né? Que tava brilhando muito no voo. Né, brilhou demais no voo. Mas o Júnior e ele dormiu, o Júnior e uma pessoa. Casagrande ficou pra lá e pra cá. Não, cara, ficou ligado, ficou lendo. Ficou lendo a noite toda, né? Casagrande fez esteira no voo até lá. E aí? E a outra personalidade é uma personalidade que acho que é que, junto com o Paulo Rossi, né, da Itália, o cara que fez o Brasil mais triste na história da Copa do Mundo, que é o Didia, o uruguaio que em 1950 fez o segundo gol no Brasil e virou aquele jogo no Maracanã. Bateu foto com e a gente Pelé, perdeu a Copa no Brasil. Bateu foto. Aí que tá, eles vão na first class, né? Eles estão lá na frente, né? Óbvio. E aí, ó, por pagar isso, eles não deixam que as outras 300 pessoas do voo invadam ali, porque senão o Pelé, tipo assim, o comandante parou tudo pra falar que o Pelé tava dentro do voo, que era uma grande honra e tudo mais. O Pelé desce num lugar especial no aeroporto também. O Pelé tá te ouvindo. É uma pessoa. Tá, tudo bem, Pelé? Como é que tá? Tudo bem, Potter. A gente meio que fez uma foto de paparazzi, depois a gente vai colocar no blog lá. Aliás, vai ter o blog, tá? Dentro do blog do Pretinho ali vai ter um linkzinho pro Potter na Copa, que é onde eu vou fazer todo o meu trabalho aqui, e aí todo mundo vai poder acompanhar. Isso aí. Certo, rapaziada? Não sei se vocês... Cara, vocês vão saber muito antes de mim. É verdade. Não, vai ser assim, pior que vai ser assim. Porque, na verdade, a internet hoje abastece, né? É verdade. A internet vai abastecer, então eu vou dar... Não, então vai ser, a gente te fala o que acontece na Copa. Perfeito. Passa as informações daqui, isso. Então. Não, a diferença... Vão te dando as dicas das rodadas, o horário, os jogos que são bons de ir, os que não são, tá? Por exemplo, a gente já sabe aqui que o Brasil tá fazendo churrasco hoje, que é folga da seleção brasileira. Isso. Exatamente. E outra coisa, é verdade que... O que vocês não sabem é que ninguém chega perto da seleção brasileira. A seleção brasileira mais guardada dos últimos tempos, disparado. Então, nenhum repórter chega perto, então não volta. Tem mais exclusiva pra nenhum tipo. Não, mas aí que tá, meu trabalho aqui não vai ser só a seleção brasileira. Claro, por exemplo, um dia vocês vão me ligar e eu vou estar na França e no Uruguai dentro do estádio. Aí é bonito. Entendeu? Então a gente vai dar... Aí é aquela coisa Potter, de estar mesmo vivendo a Copa do Mundo. Potter, não sei se te falaram que tu tá sendo enviado especialmente pra o melhor jogo da Copa, que é Inglaterra e Estados Unidos. O jogo mais tranquilo, botar, né? O jogo mais tranquilo é da Copa, a gente vai te botar lá dentro, o Almir vai estar contigo. Pode ficar tranquilo que eu vou nas seguranças, Almir. Ô, Potter! Aliás, o Almir tá... Fala. Cara, eu acho que era isso, a gente vai encerrando o nosso boletim. Óbvio. Por aqui, temos que cumprir alguns, enfim, compromissos comerciais aqui e tal, mas é legal salientar, registrar mais uma vez esse momento que para todos nós é muito emocionante ter um representante, aliás, temos três representantes da Atlântida na África, na Copa do Mundo 2010, são eles o Eli Potter, o Davi Coimbra e o Cacau Menezes, de lá receberemos todas as informações, daí, Potter, receberemos todas as informações para passar aqui pro nosso público no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e também em todo mundo, por que não, para quem nos ouve pela internet. É um momento muito especial para nós. Quando tu fala aqui em Joinville, aqui em Floripa, tu pode falar aqui em Joanesburgo, aqui na África do Sul, que é a mesma coisa. Tá certo, querido. Obrigado, tá? Grande abraço pra vocês todos aí. Beijo pra vocês, rapaziada. Valeu. Valeu. Saudade já. Valeu, obrigado. Eli Potter ao vivo da África do Sul. Que maravilha. Vai daí, Porazinho. Bom, gente, vocês sabem que o Dia dos Namorados está chegando. Né? É verdade, Porã. E você ainda pode participar da promoção Dia dos Namorados Futebol Eyewear. Eyewear. É, concorrendo a dois óculos de sol da dupla Grenal. Tá muito legal, Marquinhos. Tá legal mesmo. Eu te mostrei essa. Tu achou bacana, achei, né? Ótimo. Antigamente tu preferia o do Grêmio, eu tô sabendo que agora tu tá gostando mais do Inter, né? O que do me decepciona ficou mais bonito, muito. Ficou mais bonito. Mas enfim, né? Pra participar da promoção é só mandar o teu e-mail pra promo@atlantida.com.br e responder. Se a final do campeonato fosse no Dia dos Namorados, você teria olhos para o seu time ou para o seu amor? E por quê? Time, certo? Né, meu? Time. Vai acostumar mal a mina. O time é pra toda a vida, né? Cara, um pouco de romantismo essa semana, pelo menos, tá, gente? Cara, estão me perguntando, eu tô respondendo, Braga. Bom, a promoção vai só até amanhã, então não perde mais tempo. A melhor resposta vai ser lida no ar no programa Barracão da Cidade do Ganhador na quinta-feira, dia 10, e vai estar disponível na seção de promoções do site da Atlântida. Se você não ganhar, não tem problema. Ainda vai dar tempo de comprar esses óculos de presente e não fazer feio no dia 12 de junho. Não rateia aí, é só passar no site www.futeboleyewear.com.br. O futebol é que nem o Grêmio Futebol certo. Porto Alegrense, né? Então, futeboleyewear.com.br e aí dá uma conferida nos modelos e onde você encontra todos eles à venda com Futebol Eyewear. O seu amor não vai ficar olhando pros lados na rua. Que bonito, Porazinho! Aí na cama, completamente sem sono, o Joãozinho grita pra mãe, que tá lá na cozinha. Mãe! Traz copo d'água! Fica quieto e dorme, João! Ah, mãe, traz um copo d'água! Não enche, guri, vai dormir! Ah, mãe, eu tô com sede, não tomei nada depois da janta. Traz um copo d'água pra mim, por favor! Joãozinho, eu vou aí te dar umas palmadas! Ah, então aproveita e traz um copo d'água! Vai daí, Eder do Cunha! O Guilherme Feltraco, de 14 anos, ouvinte pontual e diário Feltraco. Do Pretinho, mandou uma lista. Aos 14 anos ele falou que é ouvinte pontual. Pontual e diário. Esse guri vai longe. E a lista que ele manda é extraordinária. Ele manda uma lista falando por que as mulheres, entre aspas, têm sempre a razão. Que lista. Parabéns, Guilherme. Se você coloca a sua mulher num pedestal e tenta protegê-la do resto do mundo, você é um porco chauvinista. Chauvinista. É. Tá tudo escrito certinho. É um machistão. Sim, não, sim. É chauvinista. Não, mas é que tá chauvinista. É chauvinista, a gente fala errado. Chauvinista. É isso que eu entendeu? Ah, cara, tá bom, pra mim é chauvinista. Chauvinista. Entendeu? Ora, se você fica em casa e faz todo o trabalho doméstico, você é um marica. É, isso é verdade. Ah, que isso? Não, cara. Não, a mulher tira pra viado, cara. Tira pra viado, cara. Com certeza, meu cara. O cara que arruma o jardim não, é viado. Assim, uma vez por semana tu pode fazer o trabalho doméstico. É, sabe, entendeu? Que tem uma vez por semana. Agora todo dia, bicho. Ah, não, tá. Todo dia não dá. O doutor Jair Bauer me contou que as mulheres têm um. É, me contou, falou no Qual É, inclusive na Atlântica, sábado às 7 da noite. Que baita programa. Uma pesquisa que fizeram lá no Reino Unido que diz o seguinte: as mulheres têm um senso, no cérebro lá das mulheres, têm um senso de agradecimento sexual ao homem que presta serviços na casa. Ou seja, tu lava a louça, ela tem uma vontade de fazer isso. Uma dívida contigo e aí paga com sexo. Cara, isso explica muita coisa, mano. Eu ia dizer a mesma coisa. Você explica sabe muita que coisa. O que eu mais faço no meu casamento é lavar a louça. Mas... Eu já lavo a louça só de avental. Aquela bundinha de fora. Aquela bundinha de velho caída. A bunda branca. A bunda aspirina, né? Bunda murcha. Segue a lista do Guilherme. A bunda murcha é triste, cara. Não, bunda murcha não dá. Um dia todo mundo vai chegar lá, cara. Não, se vai gordinho, não fica murcho. Porque tu já chegou, né, Pina, bunda murcha. Não, nem tenho bunda pra murchar. É verdade, Pina. Segue a lista do Guilherme. Se você trabalha demais, nunca há tempo pra ela. Se você trabalha pouco, você é um vagabundo que não presta pra nada. Cara, é muito verdade, cara. Se você recebe uma promoção antes dela, é favorecimento. Se ela consegue uma promoção antes de você, são oportunidades iguais. Exatamente. Se você diz como ela está bonita, é assédio sexual. Se fica quieto, é indiferença masculina. E aí? Se você chora, é boiola. Se não chora, é insensível. É, isso aí. Bem, se você toma uma decisão sem consultá-la, você é um machista. Se ela toma uma decisão sem consultar você, ela é uma mulher moderna. Uhum. Se você adora as formas de um corpo feminino e suas roupas íntimas, você é um pervertido. Se não gosta, é bicha. Se você tenta se manter em forma, você é vaidoso. Se não, é preguiçoso. Se ela tem uma dor de cabeça, ela tá cansada. Se você tem, é porque não ama mais ela. Grande abraço, Guilherme Feltrá. Parabéns, Guilherme, com 14 anos com este conhecimento todo. É, vai demais, longe. Vai longe. É, esse longe. Aí pesquisou, né? Mas mesmo pesquisando, com 14 anos já. O interesse já sabendo, demonstrado. Teve a percepção. O interesse percepção. Demonstrado no tema, né? Já, já sopraste numa vuvuzela, Piangers? Vuvuzela. Nunca soprei, cara. Nunca soprou? Tu já soprou? Nunca soprei também, mas diz que todo mundo soprando a vuvuzela ao mesmo tempo nele. No helicóptero. No estádio, o barulho é mais forte do que a turbina de um helicóptero. É. Então eu assoprei uma vuvuzela semana passada. Duas. Eu ando assoprando. Ao mesmo tempo. Tá com uma cara. Muito bom, filho. E a mulher morreu e a família pediu pro coveiro escrever uma frase bonita, né? Coveiro sabe das coisas, então vamos escreve uma frase Almir bonita. Enterros. Aí, então. Aí explicou pro coveiro ali, olha, ela nasceu virgem, viveu virgem, morreu virgem. Ah. E o coveiro achou que a frase tava meio, não tá legal, né? E colocou, devolvida sem uso. Mandou a Carolina Beltrame que pede pode ficar tranquilo, querido, pro Ângelo Beltrame, deve ser marido. Ô, irmão. E para a galera do Miro, componentes eletrônicos. Olha Miro, o jabá. De Santa Maria, um fia da pu. Ronaldo Betrame. Tá que bom. Que deve ser o amante. Porã. Eu queria te pedir. Não, peça. A vez. Peça, não, é toda sua. Eu preciso ler isso aqui. Se encontrar de olá, amados pretinhos. Que amor. Quero expor e declarar através deste e-mail a minha devoção, a minha fidelidade, olha, a minha paixão e o meu amor pelo pretinho Porã. Olha! Mas se pudessem ver meu rostinho agora, né, gente? Eu tô vendo. Alegria, né? Alegria. Se a tua mulher pudesse ver o teu rostinho agora. A minha mulher vê minha cara de felicidade todo dia, mas gente. Mas é da tua mulher. Mas tu não vê a cara de felicidade dela, né? Eu tô com um probleminha de visão agora. Ela não tem cara de feliz há muito tempo. Ela não fica mesmo. Por falhas e faltas tuas, Porã. Não, para aí. Não. Gente, vida pessoal não, cara. Para aí, cara. Tá bom, falhas não, só falta. Continuando aqui, Porazinho, tem ainda o cabelo no espaguete pra tocar aqui. Eu sou completamente apaixonada por ele. Muito obrigado. Quer coisa mais maravilhosa do que acordar de manhã e escutar a voz suave e apaixonante deste pretinho? Realmente não tem coisa mais. Não tem dormido em casa, Porã, além de tudo. Não, eu durmo todas as noites em casa. Eu não dormi bastante, aliás, na casa. Ela fala do programa que ela acorda te ouvindo. Acorde com o Porã. Eu não perco um acorde com o Porã e nenhum pretinho básico. Sim. Feito! Só paro de escutar quando tá no horário da aula e quando eu tenho que trabalhar. Porã, te amo. Obrigado, é Vanderlei o nome do cara. Sou tua fã pra sempre. Ah, o Porã. Ah, o Porã. E o Porã. Manda um beijo pra mim, Porã. Qual é o nomezinho dela? O nomezinho dela é... Valdemar. Bruna Fernandes de Santa Maria. Em slow motion, por favor. Bruninha Fernandes. Beijinho do gordo. Que canalha, cara. Valeu, não, Bruna. Pô, obrigado mesmo. Valeu, Bruna. Piada, obrigado aí pela audiência. Eu vou contar uma piada. Peraí, ela pede um... Ela pede um querido. Primo da Arlan, querido primo da Arlan. Um abraço pra ela mesmo. Bruna Fernandes, obrigado pela audiência aí na Atlântida 94.3 de Santa Maria. É nóis, uma piadinha rápida, então. Piada velha do Porão! Apoio. Escolinha do Bussunda, onde seu filho aprende a dar o melhor de si. Ah, cara. O sujeito encontra um amigo e diz, o Ricardinho, me diz uma coisa. É verdade que todo viado sempre responde uma pergunta com outra pergunta? Quem foi que te falou essa besteira? Mais um. Aí um negão de 2 metros, 140 quilos, entra no ônibus e pergunta ao cobrador. Quanto é a sua chave? O cobrador continua contando dinheiro do caixa, não disse uma palavra. O negão já meio invocado. Quanto é a sua chave? O cobrador não responde. Quanto é a sua chave, porra? O cobrador continua ali, quietinho, né? O negão puto da vida pegou o cobrador pelo colarinho e gritou: olha aqui, eu sou viva fufa! Se você não fizer contra a forma da sua fofagem, eu vou postar sem pagar! O cobrador continua na dele sem dar um pio. Aí o negão injuriado quase quebrou a roleta. Desceu no primeiro ponto. Passageiro que presenciou toda a confusão perguntou: pô, ô cara, que tu não disse pra ele quanto que era a passagem? Eu pensei que eu ia achar que eu tava gostando dele. Ô meu, rapidamente aqui, ó. Eu tenho que botar o cabelo no espaguete. Eu sei, mas cara, dia 19 de junho tem balada do Pretinho em Porto Alegre e eu não posso deixar de falar. Peraí. Isso aí é no dia 19 de junho. 19 de junho, sábado. No Café Madri, na Plínio 529. Balada do Pretinho em Porto, velho. Sem ser neste sábado, no outro. No mesmo dia. Tá, então eu posso aproveitar a carona e dizer que na sexta anterior a este sábado tem reunião dançante no Segredo. Festa do... Todo mundo lá. Boa. Então deixa eu aproveitar para dizer que sábado agora à tarde eu vou estar em Santa Maria apresentando o Control A junto com a rapaziada da Atlântica Santa Maria na tarde e de noite em Pantano Grande, promoção da Atlântica Santa Cruz. Valeu. Peraí, aonde Pito vai estar? Sábado agora, fazendo o Control A. Junto com o pessoal da Atlântida Santa Maria, na Atlântida Santa Maria, obviamente, sábado à tarde, e no sábado à noite em Pântano Grande, aí, com a promoção da Atlântida Santa Cruz. Obrigado. Muito bem. 2 da tarde, vamos ouvir aqui o nosso querido goleiro, goleiro colorado, Lauro. Querido é o Lauro, goleiro. Pode crer, já que o pato dançou, o Abonanzieri, quero ver rimar. Aliás, com Alexandre isso. Pato está em Porto Alegre. Tá na balada. Laço aí, guri. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. E a vítima de hoje é o goleiro do Internacional, Lauro. Alô. Alô, é Lauro? Fala. Aqui é Ricardo Prates da CBF, tudo bem? Da onde? Aqui é Ricardo Prates, superintendente de disciplina da CBF, tudo bom? Tudo bom, Ricardo, beleza? Você pode falar um minuto? Posso falar sim, cara. Tô dentro do voo aqui, mas não proibiram ainda não. É um minuto só, Laura. A gente gostaria de comunicar você que saiu a sua pena. A Comebol informou a gente aqui da CBF. E a pena que você pegou referente às agressões do jogo contra o Estudiantes, Internacional Estudiantes pela Taça Libertadores, é de 1 ano em competições internacionais. Rapaz, o negócio foi pesado, hein? O Internacional chegou a comunicar você ou ainda não? Não comunicou nada. Bom, então essa é a pena que saiu. Em breve o Internacional deverá avisar você. E nós vamos ainda também tentar interpelar de forma com que a gente diminua esta pena. O que você acha? Oh, isso aí seria maravilhoso pra mim. Que isso? Você entende que ela é justa? Nossa, eu achei pesada, viu? Achei pesada. Pesada demais. Infelizmente foi algo que repercutiu em muitos países, de repente foi um mau exemplo, eu sei que você não é disso, você até comunicou no, na sua página pessoal, no Twitter. Sim, sim, certo. Nós vamos tentar, com essa sua desculpa, interpelar para diminuir a pena, Lauro. Não, com certeza, cara. Se você puder me ajudar, Ricardo, vou ficar muito grato, cara. É a primeira vez que você é suspenso? Sim, primeira vez. Mas expulso alguma coisa já? Oh, expulso sim, já fui expulso já, duas vezes. É, isso de repente poderia complicar esse tipo de processo, não é verdade? Ô Ricardo, você vai entrar em contato com o Internacional sobre isso? Eu vou entrar em contato pra avisar o que... Ou você quer falar primeiro? Não, você pode ligar pra eles lá, pode informar eles. Você tem algum motivo de defesa para a gente de repente já começar a pensar em algo? Então, ô Ricardo, você tem que conversar lá com o Inter, lá com os advogados lá, ô Ricardo. Eu vi o De Salto batendo no pato. Cara, tadinho, cara. Pô, cara, sabe a hora que ferveu ali? Porque o pato tava de costas, ele chegou dando nele, entendeu? E ali perdi a cabeça, cara. Mas só uma coisa que na hora. Ele explica pro cara, já pedi pro grupo ali. Tipo, coisa impensada da minha parte. Ô, Lauro, deixa eu perguntar pra você. Você costuma ouvir o Pretinho Básico da Atlântida? Meu Deus do céu, fala que eu não peguei nenhum dia de multa. Lauro, aqui quem tá falando é o Duda Garbi da Atlântida, tá? Isso é um trote, é uma pegadinha. Cara do céu, velho. Pegadinha, velho. Você quer me matar do coração, fala que eu peguei um ano. Agora fala uma verdade, me conta uma história boa, fala que eu não peguei nenhum dia de punição. É uma brincadeira, Lauro. A gente gosta muito de ti, tu já participou com a gente lá do Bola nas Costas. Tu é um cara muito gente boa, a gente quis brincar contigo, tá? Cara, quando você me falou a punição ali, eu já levei um susto ali, eu já não consegui raciocinar mais nada ali, cara. Foi um erro da minha parte ter feito aquilo, né, cara, que eu fiz. Mas tamo junto, tamo na brincadeira. Ô, um abração aí pra todo mundo aí do Pretinho Básico aí. Valeu! Muito bacana aí. Pessoal, Lauro! Boa demais, grandes profissionais. Obrigado, Laurão. Um abraço, até logo. Aê! Que beleza, que momento. Ô, Lauro, tem que fazer tudo de novo, rapaz. É isso, se precisar tem que fazer tudo de novo, era isso. Vem aí o Barracão, voltamos logo mais às 18 horas com mais um Pretinho Básico. Até mais!